Produções, de Concórdia do Pará, para todo o Brasil. DJ Elias Concordiense. E minha sofrência notada, Barrocha, enganada, dos beijos meus agora sente falta. E aquele amor que deixou lá na lata de lixo não quer mais corresponder você. E agora está perdida, querendo que eu volte pra sua vida. E aquele cara que você chutou pra muito longe, nunca mais voltou. E me querer de volta é sua sina. Seus braços de amor sem mim não rima. Vai me implorar, vai rastejar, mas eu não volto pra você. E me querer de volta é sua sina. Seus braços de amor sem mim não rima. Vai me implorar, vai rastejar, mas eu não volto pra você. DJ Alisson, gostou? E agora está perdida, querendo que eu volte pra sua vida. E aquele cara que você chutou foi pra muito longe, nunca mais voltou. E me querer de volta é sua sina. Seus versos de amor sem mim não rima. Vai me implorar, vai rastejar, mas eu não volto pra você. E me querer e voltar sua sina. Seus versos de amor sem mim não rima. Vai me implorar, vai rastejar, mas eu não volto pra você. Não volto pra você. DJ Elias Concordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Rocha. Eita sofrência. Hoje eu lembrei de você, ouvindo a nossa música tocar na rádio Litoral FM de Caruta. Essa

da Amazônia embalou o nosso amor. DJ Pedrinho e DJ Anderson, a galera dá valor. O guerreiro da Amazônia embalou o nosso amor. DJ Pedrinho e DJ Anderson, sua flecha te pegou. Que eu te conheci, passamos agarradinho do jeito que eu sempre quis. Você tava linda e eu me apaixonei, você gostou também de mim. Amor, juro que eu sei que a nossa história vai eternizar. E quando o guerreiro toca nossa canção, sei que vai bater forte o seu coração ao som daquele arrocha que embalou nossa paixão. Guerreiro da Amazônia embalou o nosso amor. DJ Pedrinho e DJ Anderson, a galera dá valor. O guerreiro da Amazônia embalou o nosso amor. DJ Pedrinho e DJ Anderson, sua flecha te pegou. Guerreiro da Amazônia embalou o nosso amor. DJ Pedrinho e DJ Anderson, a galera dá valor. O guerreiro da Amazônia embalou o nosso amor. Te pedi perdão por tudo que te fiz.